Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessenta minutos do Em Transe a partir de agora. Já sabem, primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano. Logo a seguir e na última metade vem o Ricardo Carvalho. Para estes 30 minutos iniciais, resolvemos destacar duas edições recentes deste ano. Uma de um músico que costuma passar por aqui. Chama-se Scott Morgan, vem de Vancouver, Canadá. Chama-se Losh Hill nestas coisas da música e resolveu de fazer uma banda sonora para um livro. Uma ideia que não é original, mas é interessante esta fusão entre o som e a literatura. Chama-se City Hospital, é baseado numa obra chamada Lunar Caustic, de Malcolm Lowry, dividida por quatro temas. Nesta primeira parte do Em Transe, vamos desde já juntar as quatro peças de City Hospital de Losh Hill e por isso e de seguida vamos ouvir a Woke on a Ship, The Cool Barge, Staring Out of the Window at Twilight e Death of Ace. Losh Hill, a abrir esta primeira parte do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Arrancámos a edição de hoje do Em Transe com Lost Hill e a edição City Hospital e seguimos de imediato para a música de I've Lost. As the air becomes solid, a glimpse of perspiration envelops the surface in the dew of morning. The incomplete self stands tall, lungs filled with thick air, and hands firmly grasping grains of sand. Made of steel, the dandelion embraces it with gentle arms. And not even daybreak can stop the stillness of the lover's dance, as if motion was nothing but an illusion sold cheaply by the merchants of dreams. The absence of the heart is nothing more than the illusion of the beating. We sell dreams of satisfaction and dismay like ships that sail away. We offer reveries like twinkling glasses of wine crushed by the strength of the enthusiasm. I gift you this desert so that you can grow your luxuriant garden. I show you my crossroads so that you can walk me the path. I guide you into my night so that you can again show me light. As the black of glass becomes milky, the veil of night overcomes the notion of movement, leaving nothing but a faint perfume of skin. It begins again, a gentle gust of wind lifting the body like smoke rings within a soft spiral, surviving undercurrents and upper turmoils. A chance to become what has been lost so many times before and yet again. Like a dandelion made not of steel but cotton, dressed and then naked, over and over. In the open urban night, there is no pulse anymore, only the deepest frequency of each passing ghost that shatters the dandelion's heart of steel. And the bare figure encased within four walls finds itself alone amidst old pictures and dust, faint representations of what could have been the alienated past. As lips touch the forefront, the electrical sweat discharges what little was left of power within itself. In God we trust, our nature, ourselves, lost in translation, trying to transduce smoke into solid rock, as if from our own fingers a figure takes shape. In ourselves we trust, the work of creation. I am the unfinished figure and the dandelion made of steel. I am the merchant of dreams and the ship that sails away. I am all things yet to be shaped, a grain of sand yet to become a desert, a drop of water waiting for the storm, a spark of light at the tallest hour of the winter night. Thank you. Minutos finais desta primeira metade do Em Transe, duas edições em destaque, um sublinhado forte para a música de Lushill e ainda em som de fundo I've Lost, a ideia de Bobby Jones, um norte-americano que cresceu no deserto do Novo México, edita pela Art and Soul, editora da responsabilidade e curadoria do português Leonardo Rosado, que para além de editar este From This Hand de I've Lost, contribui com alguma poesia, e foi isso que excepcionalmente, porque não damos ênfase à voz nestas sessões do Em Transe, mas ela apareceu de uma forma não cantada, e por isso ouvimos um poema de Leonardo Rosado no tema I Am All Things Yet To Be Shaped, de Bobby Jones, o senhor I've Lost em From These Hands. O Em Transe segue em frente, agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. difficult. Beans. Talking. Wettervorhersage. Autistic. Time. Difficult. Beans. Talking. Wettervorhersage. Autistic. Time. Difficult. Beans. Talking. Wettervorhersage. Autistic. Time. Esta segunda metade da emissão de Em Transe, a abrir com o percussionista italiano Andrea Belfi, ele que, mais do que música, produz instalações sonoras em que tudo é passível de percussão. Ele que já trabalhou com músicos conceituados como David Grubbs, o homem dos Gastre del Sol, Mike Watt, baixista de Iggy Pop, ou o holandês Makin Fabrik. Seguimos agora com o projeto do russo Alexei Devyanin, Ulskra Artikler. Devyanin, que é siberiano de nascença, nasceu em Novosibirsk, mas reside atualmente em Moscovo. Próximos minutos com Boyestvo. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Andrea Belfi, ainda o Zgulstra Artikler, depois o polaco Jakajek, um habitual já nas emissões de Em Transe, ainda a recordação para o álbum Chimeric dos austríacos Radian, eles que praticam esta fusão entre a eletrónica e o post-rock, e terminamos por hoje com Karsten Nikolai Alvanoto. Os podcasts e os alinhamentos podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima semana, na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Muito boa noite e até para a semana.